Os nossos pensamentos nos definem porque são eles que dão o impulso das nossas ações. O desejo gerado, muitas vezes na busca do prazer, da satisfação sensorial, se manifesta através dos nossos pensamentos, que sob a forma de ideias, abrem para nós portas que nos levam a caminhos perigosos. Essas ideias provêm muito da sintonia que nós estabelecemos com o mundo invisível, os espíritos, que encontram em nós o eco das suas naturezas. É um processo interessante que se dá através do nosso descuido mental, achando que não estamos fazendo nada, só pensando. Pelos nossos pensamentos, nós podemos abrir a nossa escuta para os bons espíritos que tentam nos ajudar, mas também podemos somar negatividade, ódio, ciúmes e outras formas venenosas de energia, que encontrando em nós a ressonância, ganham força capaz de se tornar ação. Se observarmos as nossas tendências com atenção, perceberemos que temos algumas vontades que não temos coragem de externar, porque sentimos vergonha. Porém, nós alimentamos elas na nossa mente. Onde há uma coisa, não há outra. Precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos mentais, entendendo que são forças capazes de nos libertar ou de nos aprisionar. Muitos irmãos nossos demoram-se anos em atraso estacionário em virtude dos padrões mentais ilusórios que criam realidades que só existem para eles. Deus não tem pressa, porque para ele não existe tempo. Mas para nós, quanto ainda queremos experimentar a dor como forma de aprendizado? Quanto ainda queremos ficar afastado daqueles que amamos? Quantas oportunidades vamos ainda desperdiçar, causando mais débitos na nossa contabilidade? A oração é uma ferramenta fundamental na construção de um ser mais evoluído. Mas é nas situações diárias que somos provados a manifestar a nossa intenção verdadeira de crescimento, corrigindo tendências, fortalecendo virtudes e escolhendo novos caminhos em direção à compreensão de Deus. Colocando em Deus todos os nossos anseios, as nossas dúvidas. Compartilhando com Ele tudo aquilo que nos abala, tudo aquilo que nos causa contrariedade, sofrimento. Teremos a oportunidade de partilhando, poderemos também receber dele, na suavidade do seu amor, a orientação segura para que possamos ultrapassar cada uma das dificuldades que a vida coloca para nós. Dificuldades essas que são formas de aprendizado, porque são através delas que nós colocamos em prática o que nós aprendemos e temos a percepção real do quanto ainda precisamos evoluir. Que Deus esteja sempre dentro do nosso coração, sempre presente nos nossos pensamentos. E com certeza, os nossos dias serão mais alegres não pelo fato de não termos dificuldades, mas pela certeza do porquê elas acontecem e do que elas pedem para nós. Que Deus nos ilumine a todos e que assim seja.